Mas antes eu queria dizer, pessoal, que eu fui cozinhar um ovo. Nossa senhora. E na hora que eu fui quebrar o ovo, tinha um pintinho dentro. Ser sério, cara? Que Imagina se coisa, eu hein? cozinho. Mas sabe o que esse pintinho fez? Não, mas. Eu sei o que ele fez. É, ele foi parar no teu cu. Não, ele humanizou o Pink Floyd. Ah, não, cara. Para. Não pode, não pode ser. Eu já Não, fui isso. fritar um ovo e já tinha um feto lá dentro. Nossa! Puta que pariu. Na boa, fiquei com nojo do caralho, velho. É desesperado, né? Não, você comeu um negócio pra glória do cara que vai Ué, falar hoje. os indianos comem. Puta que pariu, Eles deixam 30 dias dentro do chão, dentro da terra, aí depois tira e come. Cru. velho. Ai, Tá que certo, né? merda. Acho que a gente pode começar já. O papo começou legal já hoje. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Legião, porque somos muitos. Puta que pariu, Igor. É sério mesmo, cara. Ah, não. Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre, e no programa de hoje a gente vai falar sobre a pior pessoa que existe. O cara que humaniza o Pink O Floyd. cara que humaniza o Pink Floyd. Nossa senhora, mas tá bom, tá bom? Meu nome é Thiago e eu acredito em tudo. E aqui é o Gabrix, Legião de Feiticeiro, e hoje eu vou palestrar esse episódio. Melhor apresentação. Hoje eu vou palestrar. Então, é isso, ouvintes. Acho que pela nossa apresentação aqui, um pouco, um tanto quanto diferente, você já deve ter percebido que o tema hoje é sobre, nós vamos falar sobre os demônios, sobre as criaturas profundas, sobre as diferenciações, as classes, as raças, os tipos, nomes e cargos, mas tudo isso... Não, mas antes de falar tudo isso, Igor, deixa eu falar uma coisa aqui. Tá, então fala para aí. Os ouvintes do Conspira, que tem cagaço muito fácil, esse episódio é pra você. Você aí, você que acredita, é pra você mesmo. Aquele que sai cantando em nome de Jesus durante a noite pra tomar água. Nossa Senhora. Na casa do Senhor não existe Satanás. Mas vamos deixar essa história para... Para o depois do bloco de e-mails. Vamos para os e-mails. Queiroz. Opa, sou eu, Queiroz. Tá aí, né? Mas assim... Tô animado, tô animado. Você tá aí, não tá? Tô aqui. Só que tem um problema hoje, né? Velho, o que que tem? Então, o que que não tem? Puxa, não tem e-mails? Não me diga isso. Não tem e-mails, cara. Eu achei que você pensou pra falar aí, hein? Galera, tô com preguiça do caralho de mandar e-mail, velho. Que porra é essa? O público não, comentou. Pessoal. Por quê? Como assim? Muito tempo que isso não acontece, né, Igor? Há muito isso não acontece. Eu vou fazer um apelo aqui para os ouvintes. Mandem e-mails pra gente, não, pessoal. Não precisa nem mandar e-mail. Se às vezes a pessoa ela ouve, ela tem uma pequena opinião e ela fala, ah, não vou mandar um e-mail porque às vezes não comporta, né, um texto muito grande. Manda um comentário lá no site, que manda sua opinião, coisa rápida, fácil, só pra você não passar batido, né, o episódio, se você curtiu, se você não curtiu, o que melhorar. É, e pra dar um feedback pra gente também, exato, né, Igor? Pra incentivar o pessoal a mandar e-mail pra gente. Por que de mandar e-mail pra gente? Então, assim, muita gente, eu vejo isso, a polarização na internet, ela é sabida já que existe. E muita gente desgosta de podcasts com e-mails e até chacota. E sabe, eu vivo sendo brincado, chacotado na mão de todo mundo. Nossa, eu tô... É. Tô... Cara, isso é verdade. Da hora pra falar. Mas o povo até brinca, assim, com... Desabafa aí, vai. Um podcast que tem e-mail, fala que é ruim, que não sei o quê. Mas, assim, eu não vejo como algo ruim. Até porque, se, talvez, esse for o caso, a gente não faz jabá nada, ninguém ganha nada pra fazer os programas aqui. E a gente, assim, gosta de comentar a opinião dos ouvintes. E, principalmente, pela gente aqui, a gente, sim, zoa o ouvinte, mas o ouvinte zoa a gente de volta. E é um contato bem próximo que a gente tem com vocês mandando e-mail pra gente. Então, acho que fica bacana isso, esse tipo de contato. É isso que é o bacana dos nossos e-mails aqui. Além também, né, que tem aquela parte, né, pra não ter aquele medo de você estar falando pra internet e só falando, né? Tá tendo feedback. Isso, achar isso. Achar que não tem ninguém mais escutando. É, aqui a gente já falou, repite, falou. Repite. Eu tinha dois cachorros, o pitch e o repite. Repite o repete, ô. que filho da puta. Eu tô zoando o Igor, deixa eu zoar o cara. A gente já falou, já repetiu e já pôs a prova isso mesmo. A gente lê qualquer tipo de e-mail que manda pra gente, não tem dessa de primeiro e-mail, segundo e-mail, e-mail com crítica, e-mail sexual a gente já leu aqui também, inclusive. Então, pode mandar. Mas pra quem quiser mandar e-mail pra gente agora, que ficou comovido com a nossa história, com a nossa situação, Igor, como a gente volta pra você, podia volta botar, pra minha terra. Podia então, se você quiser ajudar a gente a recuperar a nossa autoestima, pode mandar um e-mail para contato@conspiracast.com.br. E se você quiser mandar um e-mail, só que você já tá dentro do site. Você vai lá no site, na aba contato, vai digitar o... Você vai encontrar lá um formulário, e aí você preenche o formulário com os itens que é pedido nele, e clique em enviar, manda o nosso e-mail pra gente, fácil, rápido, e não em todos os casos, indolor. Não em todos os casos. Mas agora eu vou pedir pro Gabrix aí, o dono do Facebook. Gabrix, o que você tem pra dizer pro pessoal aí, pros ouvintes? Pra quem tem preguiça de acessar pelo site, você também pode mandar seu comentário, sua opinião e tudo mais pelo Facebook. Você vai entrar na barra de pesquisa, se já não tiver, vai digitar ConspiraCast, a gente vai ser o primeiro. Você pode ir lá, deixar uma mensagem, a gente deixa também todas as nossas informações do site na página do Facebook. E o que mais que a gente tem, gente? Além disso, nós temos o jogo ali, que você gira ali, mão esquerda no vermelho, mão direita no verde, que é o nosso querido Twister. É que eu fui pegar uma garrafa d'água ali no chão. Pessoal, o nosso Twitter é @_conspiracast. Você pode mandar uns tweets lá pra gente. Por favor, entre em contato, né, Igor? Entre em contato com a gente. A gente nunca fez mal pra ninguém. Nossa, o cara implorando mesmo, né? Agora ficou feio. Não, mas... Agora ficou chato. Não, entra lá em contato. Vai ser bacana, bonito e batuta, eu acho. Mas... Eu queria também, Igor, já que nós estamos no bloco de jabá, só pra resumir isso aqui. Jabá! Eu gostaria de... Não. Essa música é ótima, eu fui entender a piada ontem. Ai, que burro, dá zero pra ele. Nossa, não acredito. Sério, eu tava ouvindo ontem o Zoação 40. Aí, foi assim que eu entendi, velho. Botei lá pra rolar e entendi. Você é loiro, cara? Nossa. Quando era moleque, eu era. Eu gostaria também de falar, Igor, que nós temos uma promoção sempre vigente. Vigente. Nossa, ai, gente. Mas tem uma promoção sempre vigente aí lá no site, né, Igor? Que, inclusive, a última saiu na semana passada, semana retrasada, na verdade, que foi o Homenageia, né, Igor? Sim, foi o ConspiraCast Homenageia. Que como que é? Vamos parar de enrolar na hora de falar do Homenageia. Você vai pegar, digitar o podcast que você quer no post do Homenageia no Facebook e... Fazer o quê? Aí você pode comentar o nomezinho lá do podcast que você... Você vai poder... Tá, deixa eu ver. Você vai poder votar pra escolher um podcast pra gente fazer uma homenagem, pegando o estilo de gravação dele, o jeito que eles produzem, só que com o nosso formato. Exato. Então vamos lá, bora. Hoje, a gente começou uma quina nova, mudou de assunto, e eu acho que sim, a gente sempre brinca, sempre fala do Gabrix, que ele é satanista, que não sei o quê, mas a gente nunca, nos quase não, nos mais de 50 programas que a gente já fez, a gente nunca realmente falou sobre esse assunto. A gente talvez tenha pincelado nos programas de assombração, mas falar da forma que a gente vai fazer, meio que desconstruindo o tema, a gente nunca falou sobre isso. Não nos manifestamos sobre isso, porém... Manifestar, né? Na hora, né? Tudo, tudo tem uma primeira vez. Tudo? É verdade. Tudo tem uma primeira vez. Que piada. Agora você podia soltar aquela música. Depois eu mando. Ah, tá. Tá, briga. Briga, porque é meio foda isso, né? A pessoa fala, você conhece aquela música? Que música? Tá, tararadada. A pessoa tá. Vai cantando as notas. Mas eu gostaria de pedir pro meu amigo Thiago Natan, já que ele falou aí da música. Eu queria pedir, Thiago, olha pra mim agora. Thiago, vai ali na gaveta do canto, ali naquele criadinho mudo, e pega o dicionário pra gente. Pega, e vê o que é. O que é demônio? Não vale pai do Gabrix, tá? Não vale essa definição. O ser supremo. Ah, Aurélio, vamos lá. Momento Aurélio. Demônio. História da queda do anjo de luz, mitologia cristã, aparência do demônio, Baphomet e etc. Nomes do capeta e que pô, não, tô lendo. O que foi? Tá lendo bem errado aí, hein, cara. Como é que é? Vai com calma, cara. Eu tô lendo minha pauta, achei que nada parado. Agora que eu saquei. Então vai, o que é o demônio? Demônio. Demônios são anjos que junto a Satanás foram expulsos dos céus quando este se rebelou contra Deus, Jeová, Rafa, Nissim. Assim como os anjos têm acesso aos lugares espirituais, os demônios também têm acesso e podem descer as profundezas do ódio, rancor e perversão. Atormentam as pessoas, se apossam delas e as tiram de Deus e de sua verdade. Esse finalzinho foi meio forçado, né? Mas tudo bem. É, o povo meio tá... Então, cara, essa definição de demônio, eu já vou falar pra vocês que ela é de acordo com a mitologia cristã. É tendenciosa, né? É a mitologia cristã, apostólica, católica, romana, ocidental. Não, eu acho que é só cristã mesmo, né? Não, não entendo da católica, não. Mas por que que eu falo mitologia cristã? Agora eu vou falar. É um, assim, mesmo que o Brasil seja maioritariamente católico, eu não sei se essa palavra existe, mas ok. Majoritariamente católico, o religião cristã ainda é uma mitologia, porque ninguém pode provar isso, que é de verdade. Não é só porque, não é a sua religião que... Não é porque... É a sua religião que mitologia não... é a religião dos outros, né? É. Isso. Não, mas é assim que nem... Deus, tá, ok. Mas ninguém prova que Deus existe. É que é um conceito... O Brasil tem ditados com Deus. Ai, meu Deus. A gente fala isso toda hora. Até quem é ateu fala, ai, meu Deus. Isso é de verdade. É. Só se o cara for muito ateu, aqueles meio revoltosos de com 13 anos. Mas tem termos que você acaba... Você usando. Tipo, Nossa Senhora, e você, na verdade, você não tá evocando o nome de Nossa Senhora, você tá... Usando um termo usando pra... um termo de, tipo... E o termo também tá dentro você da cria... nossa... Embedado. Você cria um adjetivo pra aquele termo. Isso, só que é um termo que ele vem da religião cristã. Então, assim, o Brasil, ele é muito deep-rooted no cristianismo. Eu esqueci o termo em português. Muito enraizado. Isso. Não. Mas é por causa do nosso... É muito roots. Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebu. Mas assim, a gente sabe o que é o demônio pelo Aurélio, né? Todo mundo já tem uma imagem do demônio na cabeça. É, e no caso seria o mal. Você acredita que tem uma força do bem e uma força do mal, né? Do mal. E pra quem acredita, claro, né? E o demônio seria o que representaria o ruim, a punição, né? Mas inclusive falar o ápice também, né? Seria o extremo da parte ruim. Ah, depende. De demônio eu acho que seria um adjetivo geral, né? Aí existem os nomes específicos e os cargos. Ah, sim, mas aqui tem sempre o diabão, né? Que o pessoal... Porque todo mundo tem aquela imagem que eu gosto de falar, que é uma imagem que aparece no Facebook, vira e mexe, que sempre vem com a legenda. Se você ama a Deus, curta, compartilhe. Se você adora o demônio, só olhe. Só olhe, é foda. E é aquela imagem de Jesus batendo uma queda de braço com um cara de vermelho com dois tiros. Tá ligado? E asa, né? É a imagem do demônio que o pessoal tem. Mas cadê o Thiago? Thiago? Thiago caiu de... Ah, tá ali. Não. Mas aí, vamos pegar então, já aí que nós estamos nessa entrada, Igor? Sim, pode dizer. Do demônio cristão. Olha só. Porque o demônio é cristão. Ele, na Sim. verdade, a gente pode até traçar de outras religiões a figura do demônio, né? No hinduísmo tem. Em outro... Uma figura do ser mal, né? Mas a ideia de punição não existe. Não, não existe. Até nas religiões orientais, você tem essa figura maligna, né? Mas ela não seria o mal total do mal, 100%. Seria a Sim. figura maligna, né? Não, então, e inclusive, não é em todas as religiões que tem a figura do mal condensado, né? Não são em todas. O mal é meio espalhado. É que nem Hades, por exemplo. O pessoal gosta de falar que Hades é o demônio da mitologia grega, né? Na verdade, era só o trampo dele, né? Ele não gostava daquilo. Ele foi designado a fazer aquilo lá, porque os poderes que ele tinha é dominar a parte da terra, minerais. Então, é o que sobrou pra ele. É o trampo. É o trampo dele, né? É realmente o trampo do Hades cuidar do submundo, né? Não é que ele é o demônio. É uma coisa que ele não gosta. É o trabalho dele mesmo, assim. Mas aí, voltando pra mitologia cristã, então, eu gostaria de saber dessa história da queda do anjo de luz. Da queda do arcanjo de luz? Anjo isso, não, isso, arcanjo. Não, ele não é arcanjo, não. O Lúcifer não é arcanjo? Não. Alguém tem como contar essa história pra gente? Alguém sabe dessa queda? Como é que aconteceu? E onde que a gente pode ler isso? É que, né, que a fonte que eu tenho, ele era um arcanjo. Então diga a fonte real aí. Cara, pelo que eu sei, pelo que eu já estudei sobre isso, ele era um anjo de luz que se rebelou contra Deus porque ele queria assumir a posição de Deus, que Deus amou mais os seres humanos do que aos próprios anjos. Essa é uma das histórias que eu li. E por isso ele conseguiu convencer vários outros anjos a se rebelarem contra Deus para tomar o lugar dele. Nisso, ele foi expulso e jogado aqui nesse lugar obscuro. Ó, eu tô olhando aqui na Wikipédia, que é a fonte máxima. A fonte mais confiável do mundo. A fonte máxima de sabedoria, o Lúcifer é um arcanjo, sim. Qual que é a diferença de um arcanjo? Então vai, Igor. Existe um arcanjo. O arcanjo é a hierarquia máxima dos anjos. São 7 apenas, se eu não me engano. Caralho, mano, tem isso ainda? Sim, tem uma hierarquia. Que seria os querubins. Tem hierarquia de anjos. Não, assim, a hierarquia geralmente são. Eu vou falar da batalha, né? Do livro. Mas que assim, a hierarquia seria anjo e arcanjo, ponto. Tanto é que até no Senhor dos Anéis tem os Maiar e os Valar, que eles pegam emprestado, o Tolkien pega emprestado. Igual aqui, seria os serafins, querubins, os tronos, que eles não têm formato de humano, as dominações que também não têm, as potências que também não têm. Ah, mas aí já você tá falando de demônio já, né? Dominação e potência. Não, só uma da parte dos anjos. Mas aí já não é hierarquia. Eu acho isso interessante. Os principados. Os únicos que têm formato de humano, que a gente conhece ou tem a idealização, são os anjos, arcanjos, principados e os querubins. Ah, tá. E os serafins. O resto seriam formas brilhosas. Ah, luminosas, né? Seria o Astacheran, né, mano? Não, mas, ô Gabriel, você pode falar aí dessa hierarquia? Qual que é a descrição de cada um deles? Eu acho interessante falar isso. Acho que é melhor você falar, porque a minha descrição eu ia pegar da única fonte que eu sei. Mas fala aí, Gabriel. Eu tenho de cabeça, mas eu tô pegando aqui pra ajudar. Igual a ideia a parte dos anjos, dos arcanjos. Seria igual que todo que a gente conhece, o Gabriel, o Micael, os três principais. Que é o Rafael também. Rafael, Miguel, o Donatello. Caramba, eu sabia que você ia pensar nisso também. Mestre Splinter, Da Vinci também, Leonardo também, né? Então o arcanjo, seria como os generais. É, eles são, na verdade, os primogênitos, né? Ah, eu achei as hierarquias aqui, são 9 hierarquias. Fazendo um paralelo aí, pra quem é fã, se algum ouvinte aí também é fã de Senhor dos Anéis e leu o Silmarillion, os arcanjos, eles são os Valar. Todos os anjos são Ainur, que são todos os filhos de Ilúvatar. Os arcanjos seriam os Valar e os anjos seriam os Maiar. Então aí, quem entende do Silmarillion já pegou a entendimento na hora. Putz, e tem 72 anjos. É, basta. É o que eu falo, cara. A Bíblia é um livro muito maneiro, só que o pessoal tomou isso como a realidade do mundo, cara. É a mesma coisa que eu quiser... Que eu, que, quiser começar a viver minha vida com base no Silmarillion. Não sabe, é. Não funciona, cara. Mas como um livro de história, é um livro muito maneiro. Então, beleza. Vai lá, Gabrix. Eu vou acompanhar aqui e eu vou dar acrescentando. Então, se for igual, o Arcanjo, ele tem formato humano, que é igual a gente conhece. O Gabriel, o Miguel, todos, o Rafael e tudo mais. Seriam os Arcanjos que tá pai. Pode ser pra alguns, né? Aqueles que lideram o exército celestial. O Celestial. Tem a parte. E cada um deles, igual. Cada um tem a sua função, igual todo mundo conhece. Que o Arcanjo Gabriel deu a notícia pra Maria, porque ela ia ter filho, que ele é o. Que eu sei mais por causa do meu nome. Sei porquê, né? Ele é o arcanjo das mensagens. Não vou lembrar que os nomes aqui estão diferentes. Igual o Miguel, ele é o príncipe da batalha, ele que dá o grito da batalha, ele que coordena toda a legião dos anjos. Tem um outro que é o general mestre das batalhas, que ele coordena o fogo, cada um tem um elemento e tudo mais. E tem aquele que é o mais próximo de Deus, né? Sim. Chaka de Virgem. Tem os arcanjos, tem mais o que, o Gabriel? Tem os principados, que são os protetores da parte humana. Eles cuidam da parte da comunidade, da parte do reino, dos animais, vegetais e tudo mais. Eles têm a forma de um anjo, como a gente conhece, com asas, auréola e tudo mais. Tem os virtudes, seriam da parte do mineral. Eles cuidam da parte das montanhas, da existência dos mundos. As potências seriam para seria os deuses, como que é o nome? Os deuses ligados, da casa. Não, os deuses da casa, que os romanos acreditavam, como que é o nome? Caralho, mano. Não, não é lá, é familiar. Não, é os deuses familiares. É igual aqueles que você cuidam da parte da existência do homem, que ele cuida da mente do humano no ser destruído, pra não ser infectado pelo demônio e coisas do tipo. As dominações são a parte da qual. Deixa eu ver aqui, essa daqui eu não conhecia. As dominações também cuidam da parte dos humanos, que cuidam dos seres, que serve pra. Eles criam, igual aqui, eu tô vendo aqui, despertam no homem a força para vencer o inimigo interior. Ele seria então aquele que dá a força pro humano, ou dá a força pro homem se rebelar contra o mal, os demônios, o Satanás. É o Sete Pele e tudo mais. Nossa, cara, tem um nome muito esquisito, mano. Sim, dominação é nome de anjo. Então, eu até me confundi ali. Eu achei que já tava falando dos potestades, essas coisas de já. Não. Falando dos demônios. Tem a parte dos tronos também. Não são cadeiras que voam e tudo mais. Não, não tem nada a ver. Ou que faz guerra também, né? Você para no meio da guerra dos tronos. Do apocalipse. um trono, uma bola, um anjo contra um pedaço de pedra, as coisas tudo. Não é assim, calma. Os tronos, eles possuem uma essência muito. Deixa eu ver, peraí, que esse daqui eu não conhecia também. Quando eu tava na igreja, quando era moleque, eu achava que as batalhas espirituais que eram citadas era tipo o Senhor dos Anéis, aquela batalha do Gandalf contra os orcs. Nossa, aí eu achei que você ia falar tipo Cavaleiros Zodíaco, mas Senhor dos Anéis a porrada come solta ali. Bem que no Cavaleiros come mais ainda, né? Então. Mas eu imaginava daquele jeito, pô. Não, mas eu imaginava só os fights. Mas é isso aí, cara. Tipo, se você parar pra ler a Bíblia como um livro mesmo, é muito. A história é muito. Cara, tem tudo que você imaginar, tem lá. Somente no Velho Testamento. Se você tomar cuidado e conseguir entender, você vai achar coisas muito legais. Eu não digo nem entender. Você não lê como um livro, não. Como você tem que seguir sua vida. Te pega, é a mesma coisa que você leu O Senhor dos Anéis, por exemplo, que é o Tolkien realmente pegou emprestado muita coisa. Então, eu li uma piada na internet. Não fazer a Bíblia igual um livro do Avon que você abre só pra fazer pedido. Se você lê, tipo, como uma história mesmo, assim, é muito maneiro. Tem muita coisa. Bem, os evangélicos costumam fazer o seguinte: eu preciso de uma solução pra minha vida. Mas continuando aí, pra gente poder falar de demônio, porque nós estamos falando só de anjo aí. Eu tô vendo. É verdade. Assim, eu tô vendo essa zoeira aí, o pessoal tá vendo. O Lucas, ele quer o hardcore, moleque. Ele quer. Tá no nome do episódio, pô. Ele quer fazer os Hail 696 ali. Vai. Ele quer acordar com o sopro do demônio no ouvido. Não, o cara. Que isso, velho? Não, eu só quero falar porque a gente se propôs aqui. Olha o cara, meu. A gente se propõe. Fica fugindo aí pra você ver. Fica zoando aí pra você ver o sopro. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Bem, os tronos, eles são... Eu acabei vendo que eles são os anjos que... Seria a parte da... Como poder dizer? Parte da banda musical. É, anjos que você vê carregando harpas, trombetas. Isso, as trombetas daquele episódio? Sim, é... Pom porom, é esse povo que toca? Sim, ele seria a parte comunicativa entre os anjos. Eles que passam as informações entre... Bom, o arcanjo tá precisando tirar uma... Uma cópia, um xerox. É, um xerox, coisa do tipo. Ele passa pra parte do estagiário. Administrativa. Administrativo. E burocracia. Que, aí até a burocracia tá na parte de cima, né? É foda. Isso é muito bom. Continua. Aí a gente pode colocar como ideia que os querubins e os serafins, eles teriam a mesma função, ou seria a parte dos anjos meio que livres. Eles não têm muitas funções. Servem pra batalha e tudo mais, só que eles não têm denominações ou funções. É o anjo de boa. São os anjos fofinhos. São os anjos fofinhos. Aposentado e pensionista. Concursado é melhor, né, cara? Mas... É um concursado que não pode ser demitido e fica lá enchendo o saco. Mas eles são colocados como sempre os mais próximos de Deus, ou aqueles que sempre estão em parte comunicativa, recebendo informação, recebendo conhecimento de Deus. Bom, agora que a gente sabe que, segundo a história do Lúcifer, né? Ele era um arcanjo, então. Então, eu tenho quase certeza que o Lúcifer era um arcanjo, sim, que caiu. É, eu fiz enrolação, eu acho que ele era mesmo. E aí ele foi expulso do paraíso, é isso? Sim, o pessoal do Senhor dos Anéis agora tá pulando, e eu também, porque assim, Lúcifer, Melkor, é só a mesma pessoa. Ele era o principal, o mais querido, o mais... Talvez até o primogênito, o mais foda. Só que sempre o filho, quando é muito inteligente, muito assim, ele fica meio mimado e meio doido, né? Aí ele caiu e, na verdade, antes de cair, ele juntou as hostes celestes contra Deus, porque ele queria tomar o lugar. Ele se achava bom o suficiente pra isso. Lúcifer era um querubim, viu? Querubim? Aqui em Ezequiel 28:14, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Aí eu falei, ele é o sempre o mais próximo. Eu disse? Mas ele era bonzão também. Sim. É, ele era tipo o braço de Deus, de Deus. É, a ideia que eu tenho conhecimento, ele era aquele que recebia todas as informações, igual Deus era, não sei se vocês já chegaram a ver. Era aquele cara do Simpson, ele ficava quieto. Tudo que ele precisava fazer, ele passava pros outros anjos. Só que então, quem ficava a primeiro ministro dele seria o anjo da luz, seria o Lúcifer. Ele recebia todas as informações e ele fazia todo o serviço, a gente pode considerar. Ele era secretário. Ele era o primeiro ministro. Era ele que sabia do desvio da Petrobras, né? Ele sabia de tudo, ele tinha conhecimento de tudo, só que ele não tinha o poder do Deus. Mas ele se achou digno. Subiu a cabeça o poder. Ele era um cara fodão. Na Bíblia, fala que ele não era uma pessoa má e o poder não chegou a subir a cabeça. Mas ele via que, igual... Todo mundo vê a pobreza, todo mundo vê a fome. Só que pra ele, aquilo ele acreditava que não era justo fazer isso. Ou o Deus criar uma espécie, ou criar um ser, e deixar que ele morresse, ou que ele passasse necessidade, ou coisa do tipo. E aí o que ele queria fazer pra acabar? Ele queria exterminar a raça humana de uma vez pra acabar com tudo isso? Ou ele queria... Não, ele queria fazer... Caraca, vai embora, cara. Caralho, vai embora, pô. Só cortando o Gabrix aí rapidinho. Em Isaías 14, 12 e 14, diz assim: como caestes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima da mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Ele se sucumbiu ao orgulho e não queria respeitar mais as ordens de Deus. Então, claro, mas aí, segundo a crença cristã. Essa história é do Satanás da igreja cristã, né? Mas existe alguma outra representação representação de... De ideia dele? É, do Satanás em alguma outra religião. A mesma figura, assim, com a mesma ideia e talvez até princípio em outra religião, que não seja cristã, que não tenha as bases cristãs. Pô, cara, eu já não sei te falar. Eu tenho conhecimento, não. Porque a mesma ideia, finalidade e função, não. Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebu. A queda dele, ela é até certa, né, assim, se for ver, porque ele quis desafiar o plano máximo, né, segundo a mitologia cristã, que é o plano de Deus. Então ele se achou digno o suficiente de fazer isso, e isso teria sido, comparando aí com um estado, uma traição máxima, né? Ele teria sido acusado de traição. É, e aí ele foi punido com a expulsão do negócio. Mas aí qual que é? O que, que ele quer fazer? Ele quer juntar um exército pra lutar contra Deus? Qual que é o objetivo dele depois então, disso? Então, assim, vendo por uma ótica um pouco menos fanática e senhorinha de 60 anos na igreja, ele teria sido um cara que ficou com uma raiva imensa, né? Porque o motivo que o Gabrix colocou nele ali é que ele queria um mundo mais justo e não Deus escreve certo por linhas tortas. Foi expulso porque ele não foi certo o que ele fez ali. E, ao meu ver, ele teria criado uma raiva imensa e fundou o satanismo. Né? Basicamente isso. Fundou o submundo dele ali. E aí ele, sei lá, se perverteu de mal. E aí, ou ele pode não até ser mal por natureza, mas usar essa figura justamente pra poder pra poder justamente contrariar a vontade de Deus. Então, assim, ele usaria isso, já que ele tem poder para. E, pelo jeito, parece que quando ele caiu, ele ganhou uns 2 ou 3 níveis ali, pelas coisas que ele faz hoje em dia. E não sei como isso é possível, mas, né? Não, outra coisa que eu não entendo é que é o seguinte, cara. Ele foi expulso lá, ele ganhou um inferno pra ele cuidar? Então, muita coisa passa desentendida, né? Porque o cara era um anjo querubim, tá? Eu não sei quais são os poderes de um anjo querubim. Mas se a gente for pegar o que dizem do demônio hoje em dia, ou ele é onipresente, onisciente, ou seja, o cara ganhou quase que os poderes de Deus quando caiu, fez uma coisa ruim. Então, essa que é... Não exatamente. A ideia que sempre... Normalmente, quase todo ateu acaba tendo em mente ou se perguntando. Se o diabo, o demônio, a legião do mal, ela existe e ela ataca a parte humana, os humanos, coisas do tipo, e Deus é onipotente, onisciente, coisas... tudo, então por que não tem uma contrapartida dessa parte? Não, eu não digo até nem isso, eu digo o que me pega mais é o fato do cara ter ganhado uns poderes a mais aí quando... Quando ele caiu, ele, sei lá, ele ganhou um inferno. Então, mas o Thiago tinha uma coisa pra dizer. Ele disse que não é exatamente isso aí. O que que seria então, Thiago? Nesse tempo que eu passei dentro da igreja, o que que foi explicado, o que que eles passavam pra gente? Quando o Lúcifer caiu, não necessariamente ele adquiriu outros poderes. Ele era um anjo muito poderoso, tanto que os querubins, eles guardam diretamente o trono de Deus. Então eles têm uma relação próxima com Deus. Portanto, isso os torna anjos poderosos, entendeu? Quem vai guardar? O anjo Serafim, o anjo que é bonitinho. Ele não vai guardar o trono de Deus. Quem vai guardar são os querubins, que são uma das hierarquias mais fortes. Quando Lúcifer caiu, ele não ganhou o direito de atacar os seres humanos quando ele quer. Uhum. Ele ganhou a liberdade, né, de poder usar os poderes. Isso. Ele só pode atacar a humanidade se Deus permitir. Ah, então ele ainda, mesmo que... Ele ainda se submete às ordens de Deus. Então você... Então você também concorda que há um erro de interpretação do pessoal hoje em dia, né? E até do pessoal que se diz pastor, porque a gente troca de canal aí hoje em dia e qualquer coisa que acontece na sua vida é culpa do demônio. Então, se ele se submete... É verdade. Então, se ele se submete, significa que ele não pode fazer qualquer coisa na sua vida. Então, tem um pequeno errinho aí, né? Esse aqui é o problema. Porque as pessoas que estão dentro da igreja, elas não procuram conhecimentos. Eles só querem aquilo ali que tá sendo... É tipo quando você joga milho pra galinha, você tá dando comida na boquinha, você não explica a origem do milho e tal. É a analogia mais idiota que vocês já puderam ouvir, mas é da maneira mais simples. E o engraçado é uma parada pra entender. E o engraçado é que o livro tá na mão delas, né? Tá balançando aquela Bíblia de um lado pro outro e não para pra ler, pra poder entender, pra ver que... O que que... Não, pra conhecer um pouco mais o que elas acreditam. É uma fé. Fede a sovaco, mas não abre nem a pau. Mas assim, agora que a gente entende o bagulho... Então ele já tinha os poderes, só que ele simplesmente... Sim, ele já era poderoso. Mas ele só pode usar com a permissão de Deus. É que eu não sabia... É que a visão que eu tinha é a visão que o pessoal passa hoje em dia, que o cara tá em todo lugar, que ele faz... era livre. Que ele faz qualquer coisa que ele quiser na sua vida, que caiu o celular aqui, caiu... Ai, meu Deus, é o demônio sete pele tá aqui. Então não, não, isso, não é bem assim. Isso é um detalhe. Lúcifer, ele tá preso no inferno, ele não tá liberado. Então, aí, ó, são coisas que a gente vai vendo. Verdade. Que aí desmistifica essa visão que o pessoal coloca. Isso é assim, eu acho. Eu não sou religioso, mas eu acho que quem se faz em cima e se aproveita da fé das pessoas pra poder obter benefícios. Lucro e benefício duplo. Em prol de si mesmo. Mas eu vou citar um das principais aí, que é o Asrevinó. Mas, pessoal, vamos sair um pouco desse. Você, Thiago, parece ser o especialista de hoje. São especialistas diferentes. Um é especialista de cima, outro é especialista de baixo, né, cara? Temos dois especialistas, Igor. É, de cima sobe e o de baixo desce. Já dizia a música comunista lá da banda lá, né? Exatamente, as meninas. A primeira música comunista do Brasil, né, cara? Mas, Thiago, sim. Você falou que tem a descrição aí da história do demônio lá na Bíblia, né? Agora, em algum lugar da Bíblia fala como é que ele era, a aparência dele? Como o anjo mais lindo de todos. Exatamente. Então, mas eu não sei, eu não acho bonita essa imagem que você mandou aqui pra gente do cara. Eu acho que esse cara com chifre, dente, não sei. Não, mas acho que ele perdeu toda a beleza quando ele caiu no céu. Ele perdeu a beleza. Não, mas tá escrito lá, tipo assim, ele é vermelho e ele ficou vermelho e com chifre e com pata de bode. Tá escrito isso? É o sete pele, né? Cara, eu não sei te dizer. Mas essa é a parte que nem eu. É caracterizado que, igual. Sempre quando ele quer se mostrar, ele quer se mostrar como o mais majestoso. Igual da ideia também. Eu cheguei a ler até. Chega a aparecer no Sobrenatural. Que o anjo Gabriel, ele sempre gosta de se aparecer como uma forma de mulher. Que é a forma mais receptora. Tá certo, né? Igual hoje em dia a gente pode caracterizar. Igual a ideia que o demônio vai vir pra terra. E vai começar a causar o apocalipse. Ele iria vir com uma pessoa importante. Então, sempre bem vestido, que a gente pode colocar como terno, coisa do tipo. Pode ter só nove dedos, né? Às vezes. Uma coisa que eu posso te falar é que, tipo, a Bíblia não atribui uma forma para ele. Porque é possível. Quer dizer, ninguém o viu. Ninguém o viu na forma original. Tem que ter muita criatividade. Então, é o que eu até penso, assim, ele mesmo, acho que assim, é muito explicativo, porque tem que ter, assim, é um livro de ficção ou não, a gente não tá aqui pra julgar, né? Até o meu Senhor dos Anéis pode ser ficção ou não, mas assim, seriam mais energias, que até é o mesmo conceito do. O Tolkien chupou mesmo a mitologia católica. É de verdade. Isso aí já é bem certo. E no livro eles se apresentam como energias que tomam formas, dependendo do que elas querem mostrar naquele momento. Então, necessitam, né? Dizem que o Lúcifer, quando ele aparece, o que eu acho que não, porque se o cara é tão importante assim, ele não vai ficar querendo sozinho atentar a vida de um capial no meio do mato. Mas o bicho tá preso, como é que ele vai aparecer? É o que eu tô falando, né? Além dele tá preso, que é o que a gente descobriu hoje aqui. Quer dizer, nós aprendemos aqui. O que a gente aprendeu hoje aqui, assim, só que o inferno, só meio importante. O inferno, ele não foi criado pra ser tipo, um lugar pra ele viver livre. É uma prisão dele, né? A prisão de quem foi mandado pra baixo. Quem foi tirado do inferno, do céu. Só que, assim, tomando a visão popular, quando ele aparece pra alguém, seria... Ele poderia usar a forma que ele quer. Então, assim, ele, se ele quiser viver a vida inteira dele como um cara bonitão, não sei o que, ele vai poder. Só que pra poder contrariar, né, a vontade de Deus e tudo que aquilo que quando ele caiu, ele toma essa forma grotesca e essa forma feia. Eu imagino assim, não é nem punição, seria mais por pirraça mesmo. Cara, bom, eu acho que essa forma, digamos, maldita que é pregado por aí, é puramente humano. É. Eu acho que ele toma a forma que ele quiser. Sabe por quê? Porque, assim, o ser humano, a gente só consegue criar uma coisa que a gente já viu. Ou seja, pata de bode, a gente já viu o animal bode. Asa. Sim. Pata de camelo. Pata de camelo. Pata... asa de morcego. Asa de morcego. É, asa de morcego, dente de... dente grande, chifre, vários... Ou seja, a gente vai pegando pequenas características, elementos que juntos, ou até separados, né? Uma asa de morcego é um negócio punk, gigante, então. Mas são coisas que causam estranheza. Então a gente entende. Só que assim, você criar algo que você nunca viu, é impossível. É igual você tentar imaginar uma cor que você nunca enxergou. Então, assim... Vê uma outra outro formato de dimensão. É, e tenta enxergar em quatro dimensões. Você não consegue. Então, assim, eu acho que se ele existisse mesmo, ele teria uma forma que a gente não tem noção do que é. Ou talvez... Não teria... Seria tipo uma história do HP Lovecraft, que a gente vislumbra... Seria compreensível. Vislumbra um pedaço, já fica louco, pirado, vomitando sem parar e catatônico e esquizofrênico. Mas a imagem que nós temos moderna, a gente pode explicar um pouco dela com uma das imagens antigas, Igor. Porque vem se implantando no inconsciente da sociedade, né? Ah, mas... É, sim, vem somando, vem se somando. Vem isso o Caio poderia até estar aqui, queria ajudar... nesta informação, mas essa imagem do diabo, ela começou a ser fortemente implementada no período medieval. Sim, no período medieval e, claro, quando você fala de medieval, também temos que ver o fim disso, né, Igor? Renascença. Ah, renascentismo, exatamente. Aqui eu vou falar pra você, qual que é a imagem que todo mundo tem do demônio? É o padrãozão, né? É. O default, qual que é o demônio default? É chifre, asa, vermelho, pata de bode e o tridente. Você ia falar com pata de camelo. Pata de camelo. E o tridente. Não, pata de... Enfim, mas eu coloquei um link aí, pessoal, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, mas vamos ver algumas diversas formas que ele já foi representado na Renascença, né? Inclusive essa descrição vai estar no post. Uma das primeiras gravuras da representação do demônio na Renascença, né? Que foi quando deu essa explosão da... Enfim, o Igor pode falar melhor do que eu o que foi a Renascença. Mas aí tem a representação do demônio ali embaixo como um mini dragão, cara. Vocês conseguem ver na imagem? Só puxando esse gancho aí do dragão, ô Queiroz. Em Apocalipse 12, 7... 7, 9, tá escrito: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Entre parênteses, Lúcifer, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. É, só que eu quero trazer uma outra discussão desse negócio de dragão. Dragão, pros ocidentais, medieval, Inglaterra, essas coisas, significa cobiça, significa raptar virgens, significa destruição, significa coisas ruins do dragão. Só no Coração de Dragão, aquele filme, que o dragão é gente boa. Mas... Só que se você pegar... E também tem o simbolismo de matar um dragão, e né? E matar um dragão, São Jorge, o cara fodão, você vai ganhar várias coisas aí. No Tibia é um negócio maneiro você matar um dragão. É bem foda. Só que se você pega as religiões, mitologias e crenças orientais, o dragão, ele representa o quê? Ele representa sabedoria. Sorte. Ele representa... Ele representa sorte, ele representa longevidade, ele representa coisas positivas. Então, o catolicismo, ele nasceu no Oriente, lá pras Galileias, assim, já é Oriente ou não? Não sei, tô não, perdido agora. O catolicismo nasceu em Roma. Não, em Roma. No cisma é oriental, Não, eu sei, não, tô falando a origem de tudo mesmo, Jesus lá, assim. Ah, no Oriente então, Médio. Então, só que assim, o catolicismo nasceu no Oriente, só que ele foi fortemente implementado em Roma e foi crescendo no período, assim, Roma a gente esquece, mas ele nasceu no período medieval mesmo, ocidente. Então, essa figura do dragão, ela foi implementada com base nas culturas ocidentais, ou seja, o dragão é igual a coisas ruins. Então, é por isso que eu acho que isso foi, e serpente também, pô, a cobra é um negócio ruim, a cobra te mata fácil. E a primeira vez que o demônio apareceu... Não, tem diferença entre cobra e serpente. Mas ela te mata de qualquer jeito. E... Mas a primeira vez que o demônio apareceu na Bíblia foi em forma de serpente, né? Sim, sim. Então, são coisas ruins, assim. Tudo bem que a serpente é ruim de qualquer forma, mas o dragão também é. Então... Eu acho que o dragão só o... Eu acho que é pior. Nem o que existe mesmo é bom, né? Nem o que existe. O Tchikomodo te mata de tranquilo. Como? Num abraço. É. Numa lambida ele te mata. Na lambida. Mas é... Então, essa figura, ela foi pega porque representa coisas ruins. Eu duvido muito que se de alguma forma o cristianismo tivesse sido desenvolvido no Oriente, sabe-se lá por quê, mas numa hipótese, e o dragão, o Lúcifer não teria a figura de um dragão, ele teria outro tipo de figura, porque o dragão lá representa coisas boas. Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebú. Bom, mas depois dessa discussão sobre o dragão, né, Igor? Aqui nessa primeira... Eu me alonguei um pouco. Não, mas tá certo, cara. Foi até informativo. Porque, cara, minha voz tá falhando. É porque é interessante as pessoas pensarem isso. Que são coisas... É o que eu tava até discutindo com a minha mãe. Isso são coisas interessantes, né? Depois eu vou entrar mais num outro papo da hora. Um papo mais... humans. Então, mas sobre a questão do dragão, né, Igor? Ele é representado aqui pelo quadro de... Eu vou até falar o nome do cara. É o quadro do... Gihan. É um mini dragão mesmo, daquele jeito que medieval, não é o dragão chinês, porque o dragão oriental, né, ele é uma... É uma serpente com asa, bem então, com bigode. Então, mas ele não tem asa. Depende. Ou algum... sem... É, enfim. É variado, né? É variado. Mas a diferença... É igual a nossa... Do nosso folclore, o Boitatá. Uhum, ele é um dragão. É uma cobra gigante com patas, asas e solta fogo pela boca. Mas o que você pode diferenciar o dragão medieval do dragão ocidental do dragão oriental? O dragão oriental, ele é geralmente mais alargado. Sim, uma grande cobra com pés pequenos que consegue voar de uma forma sem sentido. É de uma forma biologicamente impossível. Tiago, você tá aí ainda? Já olhou em cima do armário? Se lascar. E ele... Já fechou a janela, Lucas? Eu já te falei do sopro, velho. Você vai ouvir esse sopro hoje. Ele tem um bigodinho. Aí já o dragão ocidental, ele é mais smog. Agora, olha que legal o jeito que o pessoal escreveu aqui. Tem uma outra representação do demônio aqui, que aqui ele tá mostrando os dias que Jesus jejuou no deserto, né? Uhum. E aí tem a representação do demônio tentando Jesus com um pedaço de pão. Esse pão parece um tijolo na mão do cara, parece do demônio. Uma rapadura isso aqui, né? Sim, antigamente, pra você ter ideia, eles faziam o pão ficar... O pão era uma pedra. Você tinha que diluir na água pra conseguir comer. Caralho. O cara era um químico, praticamente. Mas, ó, a representação do demônio aqui já tá mais parecida com o que a gente tinha. Ele já tem. Ele não tem chifre, ele tem um gorro. Ele tem gorro e orelhas pontudas. Essa uma representação de 1525. O que que pode ser isso? Denegrindo religiões pagãs. Que essa ideia aí seria do sátiro. Tem até na parte que eu dei. Tem guardado aqui. É, que esse gorrinho aqui, essa orelha... Calma, deixa eu descrever. O ouvinte não tá vendo a imagem. Deixa eu descrever. Isso descreve. Vai estar no post esses links pra ele acompanhar. Tá, mas eu vou falar aqui, né? Pro ouvinte pode falar. Pô, o cara tá no ônibus e não vai ter que imaginar. E ele tá com um sapatinho pontudo aqui também. Isso, ó. Ele tá... Imagina um velho, é um velho, tá? Com uma barba, orelha pontuda, gorrinho de duende. Orelhinha de duende. Orelhinha de duende. Sapatinho de duende. Um sapatinho pontudo, ele tem um rabo. Esse rabo, ele tá tudo contorcido e ele tem asas. Uhum. Então, assim, do jeito que eu olhei essa imagem, pra você entender bem, ouvinte, é um Papai Noel magro com asas e rabo. É, um duende grande, né? Meio alto, assim. A representação aqui, ela é de 1525. É o que eu penso que é isso. Já é um período meio avançado, né? 1525, mas eu ainda acho que é a igreja tentando denegrir uma religião pagã, que é a representação do duende, né? Tratando isso como uma figura ruim. Essa ideia que a gente tem do demônio, ele ser um pé de cabra, chifre, orelha, coisa vermelho, tudo mais. É o Bafomé, né? É, tipo, o Bafomé, a coisa, ele vem da ideia do sátiro. Tenta comparar o demônio que a gente conhece hoje com o sátiro. O próprio Bafomé, o Bafomé seria um sátiro, que até na história, se vocês pegarem da parte da Babilônia, o coisa que fala que Deus, ele foi lá e destruiu toda a cidade, porque lá continha todo o mal, é que tem na frase, na Bíblia, se não me engano. Os monstros que habitavam lá diz: os bufos moravam ali e os sátiros dançavam por lá. Uhum. Então, essa seria a ideia de, tipo, sátiros, eles são da parte da religião greco-romana. Então, se você pegar e criar um mal, uma ideia daquilo lá ser do outro lado, ser da parte do mal, então aquela religião seria colocada como, não é uma religião, mas não são pessoas boas, são pessoas do mal. Ainda mais grega, ainda mais romana, né, que foi Sim. O que fortemente o cristianismo combateu aí na sua ascensão lá no período de Roma. Sim, exato, aí, inclusive o Roma tinha uma religião pagã, né? É, e então, aí, na hora que eles viram que... greco-romana. Isso, tinha religião gregos, romana. Não, os deuses gregos se tornaram romanos por causa da invasão da Roma sobre a Grécia e todo o império dela. Sim, mas na hora de sacrificar os cristãos, eles viam que o cristão tinha muita fé, então ele não se convertia pra religião romana, né? Uhum. Pro greco-romano. E aí eles tentaram, assimilaram a religião cristã. Ah, eu vou falar, olha, agora eu tenho até orgulho de ter feito 2 meses de faculdade de história. Porque... Nossa. A religião cristã, ela que, tipo, se você pega a religião grega, o Deus é fortão, é fodão, que não sei o que, o cara, Zeus come toda, come homem, come mulher, come animal. O cara é, faz tudo ali, tem Hércules, que não sei o que, faz e acontece. Aí você pega a história, a religião cristã, é uma religião baseada em humildade, em pobreza, em pessoas com dificuldade, que era a situação que os cristãos... A situação local. A situação dos cristãos, na época do que eles estavam sofrendo ali em Roma, que eles estavam sendo perseguidos. Então, é melhor o cara chegar e falar assim: não, vocês, irmãos, que estão sendo aí perseguidos por esses romanos, venham até nós, que o Senhor vai dar a vida eterna pra vocês após esse nosso martírio. Então era uma religião baseada na humildade e no sacrifício. E no sacrifício. Por isso que eles angariaram tantas pessoas de uma forma tsunâmica. Essa palavra nem existe, mas foi o que aconteceu. Foi uma tsunami de Cristo. Foi tsunami do Senhor ali. O meteoro de Jesus que aconteceu ali. Foi bem isso mesmo, porque foi por conta da... Deu uma sorte do caramba ali a situação política dos que estão sendo perseguidos. E eles dando uma moldadinha na religião ali pra ela poder ficar esse negócio de bem de humildade, assim, sacrifício. Foi bem, bem bacana isso que eu estudei. Mas depois desse momento de orgulho do Igor, vamos ver aqui a próxima representação que vem. Tem uma imagem agora, pessoal, queria que você explicasse na terceira. Esse trono, ele é feito com... Ele tem 2 chifres nas pontas. Pera aí que eu tô... Chifres longos. É que tem um cara com peito sentado? Isso. Ah, já achei que eu tô rolando. Ainda bem que ele... Uma pessoa sem peito. Esse... Aí tem um cara sentado de toalha e ele tem orelhas de cabra, né? Tem várias pessoas embaixo. Várias pessoas embaixo, ele tá sentado no trono. Rodeado. Isso, ele tá sentado no trono rodeado, ele tá com... Agora ele tem chifres e ele tem orelha de animal. Aham, uhum, já tá ficando cada vez mais, né? Parecido com o que a gente tem. Ele não tem asas nessa representação aqui, mas ele tem esse trono aí e ele tá rodeado de gente. Uhum. A datação é de 1548. É sempre legal a gente colocar o ano, né? Ou a época da representação da foto, pra ir tendo uma base do contexto sociopolítico. Isso é porque, querendo ou não, tem esse lado. A gente tem que sempre levar em consideração o contexto sociopolítico da época. E história, arte é representação. Então, isso aí tem a ver sim com o que estava acontecendo. É, as pessoas mais humildes lá embaixo, na parte de baixo da imagem, e as pessoas poderosas, digamos assim, com na parte demônio, de cima. Né? É um símbolo, né, passado. Você vê que o céu, ele tá abaixo do inferno. Uhum. Nessa... Você pode perceber representação também que seria o homem, existe, na parte de baixo, onde existem várias pessoas, existe como um padre ou algo do tipo, lendo a Bíblia. Parece um jesuíta, né? A imagem. Isso, apontando para aquele grupo que tá todo rodeado em volta do diabo. Boa interpretação, Caio. Boa interpretação, Thiago. Tô confundindo. Todo mundo com saudade do Caio. Mas, ó, eu quero que vocês pulem a imagem do Apocalipse agora, que tem 2 anjos ali, um em cima do outro, que ali não tem o demônio, só tem a separação do céu e do inferno. E aí tem embaixo uma representação do diabo como uma serpente alada e com garras. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Tem um anjo meio que pisando em cima dele. Mais ou menos, tá meio difícil de ver essa imagem aqui. Agora eu vou mostrar essa imagem, é legal também, é de baixo. Vocês estão vendo ali o bebê que tá sendo batizado. Uhum. Percebe que todo mundo tem formas desfiguradas ali. É, um pouco. pé da pessoa ali não tá meio diferente, não tá meio condizente com a anatomia humana, né? É, pés de águia. O bebê que tá sendo batizado ali é o anticristo. Esse bebê, ele tá com uma coroa ali em cima. Coroa é a tiara papal. Agora, o que que ele quis dizer aí com isso? Tire suas próprias conclusões. É da igreja anglicana essa representação. Isso, exatamente. E ele disse que o anticristo é com a tiara papal, então pode ter uma guerra de religiões aí ou não? Então, aí eu não sei te falar. A corrupção do mal vem de dentro. Olha o Gabriel, esse negócio aí das indulgências, será que não é isso? Olha só, Martinho Lutero. Olha aí, tá, falta um historiador da arte aqui, hein? Seria uma boa adição. Mandem e-mail, ouvinte, se você é historiador da arte, se você é historiador de arte e quer participar do programa. Mas vocês vão ver que tem o São Miguel. É isso aí que o Thiago falou. Uhum. São Miguel pisando no demônio. O demônio, ele parece uma sereia. Parece não, muito. É uma lâmina. Mas o que é isso aí, Gabrix? É uma pessoa que tem metade cobra, metade humano. Olha só. Olha, o Gabrix é ligado. O Gabrix é do demônio dele. Ele tá ligado nos Paranauê aí. Mas ele tá em casa, gente. Ele é uma lâmina, né? Metade cobra, metade gente. A metade superior é gente. Isso. E ele tem asa. Que merda. Hein? É gente com asa. Vamos lá. Já pensou metade cobra pra cima e metade pra baixo humano? Seria uma coisa bem diferente, né? Tem gente que tem metade cobra, metade gente, só que o corpo inteiro é gente e a cobra tá em outra parte. Essa pintura é de 1585. Outra representação do São Miguel ali é, de novo, ele é uma lâmina. Não, é uma pessoa. Não, lá de baixo. Não, eu sei, é uma figura humana. Onde Jesus tá pisando aqui? Não é, é uma perna. Esse é São Miguel também, não é? É, Jesus, mano. Essa cruz. É Jesus. A cruz é Jesus. Aí, cara, a coroa de espinhos. Nessa representação, ele é uma figura. É, agora que eu vi que é uma perna, né, Gabriel? É uma perna, cara. É uma perna. Nessa representação, ele tem chifre, ele tem orelha pontuda, ele toma esteroide, que você vê que ele tá meio bombado. O cara é o Schwarzenegger, né? Hoje em dia. Você pode ver também a cobra e a maçã. Eu ia falar da cobra e a maçã também. Isso mesmo. Olha só, cara, essas figuras são bem legais. Essa semiótica tá sinistra. Jesus aqui pisando com a cruz, tudo, e a coroa dele. Uma imagem lá pra baixo, vocês veem ali que também tem o demônio. Só que essa é a representação mais parecida com o Baphomet. A ideia também é igual dessa parte dele ter seis. Ser meio afeminado, parte de mulher, vem daquela ideia também, igual que o que a mulher sempre ela, igual a parte do, como que é o nome, da deusa da lua, que toda mulher, é a história de toda mulher vira Wicca, ou que todas elas têm ligação com o demônio, ou coisa do tipo, igual a ideia lá também, que o Papa que foi que estipulou o nosso formato de calendário que tem hoje em dia, porque antigamente era colocado como... Agora, pessoal, que a gente já viu, tem muito mais outras imagens aqui, mas eu vou parar com elas pra gente poder seguir. Mas a gente falou bastante sobre o demônio, como ele surgiu, representações dele na sociedade, no contexto da época. E agora a gente pode falar de vários nomes, né? Porque o pessoal acha que é só um, né? O demônio, ponto. E aí é só o cara lá. Mas existem vários nomes. E aí, até a gente pode fazer um paralelo de entidades que, boas ou ruins, foram pegadas na mão grande de outras religiões mais antigas que a religião cristã. E aí a gente pode ir descobrindo e entendendo o que aconteceu aí. Vamos lá. Nomes dele. Os nomes populares, é claro. Ah, esses são os mais da hora. Sete pele, tranca-rua é foda, que é de outra... Que é. Um bando, mas os caras aproveitaram, né? Aproveitaram. O melhor de todos é o tio do churrasco. Tio do churrasco. Caralho. É, tem aqui os nomes populares, que é o nome do... que eu já tô com o pagodinho agora. Tem o Cramunhão Popular, aquele que desvia. Tem o Satanás, Beelzebub, Capa Verde, sabe-se lá da onde. Asmodeus, isso aí, né? É um nome oficial já. Cadrel também. Cadreel, na verdade. Chifre Pequeno. É o Batman do... É o Batman do coisa lá, né? É o coisa ruim, isso aí é o padrão. Rabo de seta, sete peles, repetido aqui, capiroto, tinhoto, tranca-ru é foda, que tranca-ru não é nada disso. Pastor negro, cramunhão. Pastor negro. Cão, capeta, capiroto. É papa negro, pô, não é pastor não, papa negro. Pata negra. Paulo Gordinho. Tem uma lista aqui que tá falando Inês Brasil. Inês Brasil é foda. Pede bode. Parede mijada é foda. Parede mijada. Eustácio Padoca. Caramba. Mas ó, agora eu vou mostrar alguns nomes. Tem o Grande Vermelho, pode ser o Lenin também, né? Aí tem alguns nomes aqui, pessoal, que eles representam os pecados capitais. Olha, eu vou ler aqui, pessoal, a frase que tá no site. Apesar de diversificado, na demonologia clássica, quer dizer, existe uma ciência que estuda os demônios, cara. Existe, mas é de verdade isso, existe mesmo. Existe mesmo, existe faculdade disso. É, e também é um dos estudos que é obrigatório quando o seminarista, né? É, o seminarista da parte dos padres. Quando um padre vai se formar, ele é obrigatório, é um estudo de verdade. É, tipo, pra eles é um bagulho real mesmo, então eles têm que estudar isso. Na teologia também se estuda. Como um médico estuda anatomia, o padre, ele tem que estudar demonologia. Mas é a clássica, tem a moderna também. Alguns desses nomes referem-se a entidades diferentes, os arquidemônios. Olha só, tem arcanjo, tem o arquidemônio. Tá certo. Esses são antigos arcanjos, olha só, é tipo, adivinhei. É tipo quando a empresa é tua, você põe o nome que você quiser, né? Esses são os antigos arcanjos que decidiram seguir a Lúcifer. Então tem aqui, pessoal, 7 pecados capitais e cada um tem um nome, que é o demônio. Esse aí seria, na verdade, acho que ele seria o dono daquele pecado, né? Ele seria a representação máxima disso? Representam os pecados capitais, os seguintes nomes. Abramaleque. Esse Abramaleque, isso. Vai. O Abramaleque, ele representa a avareza. E Maleque lembra a palavra moleque. Então eu já ouvi, é sério, cara, você pode dar risada, mas eu já ouvi falar que um pessoal assim, de uma igreja mais, uma igreja que eu frequentei, falava que a gente não podia usar a expressão moleque, porque tava adorando a esse demônio. É sério? É sério. Usar a camisa do Cannibal Corpse. Até no caso, que é uma coisa até engraçada, que o Adamaleque, ele não é um, podemos colocar assim, como um demônio cristão, ele é um demônio sumeriano. O próximo é o Asmodeus. Asmodeus, ele representa a luxúria. O demônio hebreu. Olha só, olha só. Muito bom, Gabriel. Astaroth. Isso, esse Astaroth é legal, que ele é o demônio que representa a inveja. Isso não é legal nele. Mas o... Quem tá ouvindo aí, pessoal, e já jogou Catherine? Alguém já ouviu falar desse jogo? Não me lembro. Não, nunca joguei, não. Tá, depois procurem Catherine. Tem... Esse demônio aparece nesse jogo. Próximo. De quem que... Não, peraí, rapidinho. Gabriel, É uma deusa fenícia. Fenícia, muito bom, olha só. Baalberit, é o arquidemônio que representa a gula. Agora, eu já ouvi falar do deus Baal. Não, acho que a representação de Baal é outra coisa. Uhum. É um senhor demônio canaíta. Canaíta ou canaense? Canaíta. Belial. Belial vem de... bélico vem de Belial, né? Quer inventar a etimologia da palavra. Ou vem de Billy também, né? Pode vir de Billy. Significa que o cara bebe demais, vomita Billy e fica irado por isso. Ó. Belial é o arquidemônio que representa a ira. Agora esse vai o Gabrix. Não, ele é cristiano mesmo. É cristiano. Ele é CR7. É um rei. Falar do Belial. Ele é um rei do inferno. Não é, não, uai. Eu achei que o rei do inferno era o Crowley. Também. Supernatural. E o último, que é um dos nomes mais curiosos, que eu acho que eu já ouvi também falado no meio do Candomblé, que é o Pazuzu. O Pazuzu é o demônio retratado no filme Exorcista. É ele que possui a menininha lá. O Pazuzu é o que aparece no filme do Porto dos Fundos. É, também é porque é o mais famosão por causa do próprio filme / livro, né, do Exorcista. Então ele é cristão. Não sei. É o deus Ambi. Deixa eu ver aqui. É da Mesopotâmia, verdade, lembrei. É o que a gente vê, né? Todos esses demônios, esses mais de hierarquia alta, eles foram tirados de outra religião, né? É engraçado isso, né? Até característica não só dos demônios, mas também igual que tem muita comparação, igual o Jesus. Ele nasceu dia 25 de dezembro, certo? Uhum. Ah, os Messias Solares. É. Não, calma. Ele nasceu dia 25 de dezembro. Um dos poderes dele era transformar água em vinho. Ele conseguia caminhar sobre as águas. Ele era filho de Deus. Aí, uma comparação que eles conseguiram achar muito fácil. É Dionísio. Ele nasceu dia 25 de dezembro, a datação do aniversário dele. Ele é filho direto de Deus. Ele transforma água em vinho. Ele é um dos deuses mais calmos entre todos. E ele consegue, como um deus normal, ele consegue andar sobre a água como normal. Uma coisa normal. Então, tipo, várias comparações que eles foram somando, igual também existe um outro deus um deus hindu que tem... Que o Jesus tem o mesmo poder que esse deus hindu. Um outro... Um deus egípcio. Tipo, vários deuses que nasceram no dia 25 de dezembro. Jesus tem o mesmo poder que eles. Né? Vários poderes semelhantes a ele. Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebú. Discutindo muito nome. Tem, mas a gente achou melhor deixar para outro dia, né? Muito nome, cara. Muito nome. Os caras têm vários... Ele é conhecido por vários nomes. tio do churrasco. É tio do churrasco, é foda. Mas, Gabrix, você queria mostrar um negócio pra gente. Você tem a fama, né, Gabrix, de ser o satanista, a né? Fama procede, né? É. Né? Então, você queria mostrar um negócio pra gente, não queria? Eu só vou precisar um pouquinho e sair um pouco de perto da mesa, que sai um pouco de fumaça. Ah, tá. Por que você desenhou essa estrela aqui? Essa estrela tá na posição certa? Eu acho que... Não, isso daí eu só fiz só pra ter o desenho do tamanho que eu vou usar. A técnica é você pegar um papel todo recortado, tá vendo? E você só passa um spray. Ah, você tem um stencil pronto já. Né? É. Ah, não. O cara até tá esperto. Agora nas pontas você coloca a vela, tá vendo? Aí você acende. Tesoura sem ponta, tá? Tesoura sem ponta, mas a viu, vela gente? Branca, vela negra. Pode ser qualquer uma. Agora, e assim eu defino pela minha criação e necessito a presença do meu caro amigo Zo. Olá, ouvintes. Boa noite, bom dia, boa tarde. Caralho, isso foi sinistro, mano. É porque o Gatrix, ele sabe o que tá fazendo, né? Cara, eu fiquei com medo dele falar qualquer outra coisa que não fosse esloto e aparecer mesmo. Fiquei muito puto agora. Eu achei que ele ia falar alguma coisa assim, eu necessito pela minha criação as forças do mal. Ué, gente, vocês me convocaram, eu tô aqui, vocês me chamaram, a entidade, tô aqui. Véio. Ah, então vamos lá, então. Bora, vamos lá. Paz. Olha só, veio lá dos últimos círculos do isso, tava numa reunião de marketing lá que o orçamento tá foda. Tá apertado mesmo, hoje em dia. Tá muito apertado, é muito empréstimo, tem gente que já tá vendendo alma de novo, o Serasa tá foda, não tá avisando a gente, então o sistema tá muito ruim. O cara tá vendendo alma duas vezes. É, tá ruim, cara. Então, olha, você que já tá com o nome sujo no inferno, cara, espera, tá? A gente tá com um novo sistema aí de crediário e vai funcionar, vai ficar bem legal. Mas, outro, você que tá aí nessa questão de negócios, né, você acha que não tem mercado pra vocês, demônios, aqui na sociedade? Ou seja, reformulando, né? Será que tem alguma utilidade? Existe uma utilidade pro demônio, pra sociedade? Claro que tem. Eu não vou dar nome aos bois, mas tem muita gente que usa aí o nome, as entidades em si, que estão coitadas lá na Praia do Caribe, sem fazer nada, e as pessoas estão lucrando com isso, né? Demais. Essa utilidade não é bem pra sociedade, é bem pro bolso de outro. Exatamente. Bolso dele, né? Não manda nem os 15% da gente que tá agenciando, né? Não, isso é hoje em dia é o que a gente falou até um pouco, assim, que as pessoas usam o nome das entidades, dos demônios, em favor próprio, quase até, né? Botando medo da cabeça das pessoas, se aproveitando da fé alheia. Mas também foi muito usado no período medieval pra você consolidar a fé das pessoas ali. Porque pra fazer e controlar os camponeses ali, eles andarem no caminho da retidão e não ficar fazendo coisa louca aí, ou até indo pra outras religiões. Então, você já meio que tinha eles na rédea ali e eles só foram foram colocando. Você sair desse caminho, você vai ser pego no inferno, vai queimar, não sei o quê. Isso era usado muito pela igreja pra poder controlar a vida do pessoal. Pessoal, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Os outros perguntou qual é o tópico mesmo? O Gabrix demônio, né? O Gabrix é ótimo. Qual é o tópico? Demônio. O tópico, demônio, claro, assim, ele me deixou mais perdido do que eu já tava. Mas o Igor tava falando então que, mesmo na sociedade medieval, era usado como forma de controle da sociedade, né, Igor? Ah, foi, começou ali, né, cara, esse pavor e esse medo do, além de, tem todo aquele negócio lá de Idade das Trevas, mais ou menos, né, o pessoal, tudo bem que teve as universidades, teve muita coisa, mas fisicamente era uma época escura, né, não tinha energia, né? Não tinha energia, né? Não tinha. Então a noite traz medo, né? E, evolutivamente falando, a gente foi adaptado e a gente evoluiu pra temer a noite. Então o pessoal dá uma maquiada numa história ou outra ali e fala, ó, não faz nada de errado que o demônio te pega. Então você... Mas, ó, hoje em dia a gente não tem mais isso. Cara, Ou você tem, cara. Vai em qualquer igreja aí pra você ver se não tem. Não, a gente não tem mais. A gente tem outra luz, coisa, né? A gente também. Não tem... Medo da noite? Não. Outra coisa também. A parte, sempre que é considerada a parte escura, noite, sombrio, sombra. Gótico. Era. A parte gótica. Nem deixa ser gótico. Vem da parte. Eu não sei sorrir, eu sou gótico. Vem da parte que, igual Hades, era o deus do submundo e seu principal poder era o domínio da sombra. Então seria, tipo, caracterizar mais ainda o forçar mais a barra, né, principalmente daquela parte de não querer a parte religiosa, mitologia grega, coisa do tipo. Uhum. Mas as pessoas usam sem saber o que estão falando. O cara tá levando pedrada na cabeça sem saber, ele tá perdido ali. Como vocês falaram do Hades, como vocês falaram do Anubis, eles têm um papel deles dentro da filosofia deles. E isso não quer dizer necessariamente que a pessoa ela vai ter que fazer o mal. Não, ela não se alimenta do mal. A maldade, na verdade, ela não é feita pelo demônio em si, e sim pelos espíritos que aqui ficam e se tornam coisas ruins. Olha só que interessante. E vindo de qual ponto de vista que é baseado que a perturbação é feita por espíritos que ficam vagando na Terra? Cristianismo não é, né? Não é do cristianismo. Esse é um estudo um pouco mais aprofundado, principalmente ali na área de Kardec, porque a gente tem que pensar da seguinte forma: os demônios mesmo, eles veem os seres humanos como insetos. Eles não vão sair pra vir pra cá pra zoar, porque pra eles é como se a gente estivesse indo pro esgoto e brincar com o rato lá, não é bem por aí. A não ser que eles precisem de alguma coisa, ou tá acontecendo alguma coisa muito violenta, que é quando dizem que por que aconteceram as guerras, tem uma filosofia espírita em cima disso e tudo mais, as pestes, as doenças e afins. É o próprio ser humano que fica com energia ruim aqui, né? O cara tá lá, velho, na dele. Mas não, é muito. As pessoas usam muito controle mesmo. Então, eu tenho uma visão diferenciada disso, mas é porque, por exemplo, se o Caio estivesse aqui, ele poderia corroborar a minha visão. Mas é o seguinte: a formação do... Como é que chama agora? Vamos dizer assim, do código de conduta de cada pessoa. Moral. Certo. Da moral, isso. Criação certo. Da moral de cada pessoa. Uhum. A pessoa tem três níveis, né? De acordo com... Agora não lembro se é o Piaget ou se é o Vygotsky. Mas ele fala que tem a pessoa que é ânomo, heterônomo e autônomo. O cara que é ânomo, ele não tem moral nenhuma. Então ele não tem conhecimento de regra. Ele não pra ele não faz... Não tem nenhum sentido. Lembrando que depende tudo do ponto de vista que você foi criado, né? Mas a questão do... Esse anão não tem ponto de vista, ele não tem regra. Pra ele é zero em qualquer lugar. Isso, aí a gente pode falar que ou ele é uma pessoa que não tem desenvolvimento ainda, então é uma criança, é um bebê, na verdade. Ou ele é alguém criado aquém da sociedade que a gente conhece. E tem o heterônomo. O que, que o heterônomo é? Tem as regras internalizadas, mas essas regras não foram processadas por ele, entendeu? Foram dadas pra ele. E essas regras sempre foi alguém superior que deu, na visão dele, né? Ele não sabe que é um ser... Ele não consegue entender que é um ser humano do mesmo nível que ele que criou as regras. Então ele não tem uma diferença das regras morais, ou seja, aquelas que interferem com a vida de outras pessoas, que fazem mal pra outras pessoas ou não, se você descumprir, né? E as regras de sociedade. O exemplo que é o seguinte, o não matar. Não matar é uma regra moral, porque você tá interferindo no, na vida de outra pessoa. Agora, não andar pelado na rua. Isso é uma regra convencional, porque não vai matar ninguém se ficar pelado na rua. Mas é escroto. Mas é, pra sociedade, isso é uma regra que não pode ser quebrada, entendeu? Uhum. Agora, o heterônomo, ele internaliza as duas, mas ele não consegue separar essas duas. Ele tem esse problema de... É, ele só... O que eu quero chegar, na verdade, eu tô indo longe na hora de explicar. É, mas... eu tô ficando meio confuso. O heterônomo, ele só obedece as regras se tiver alguém supervisionando. Então, por exemplo, uma criança tem muito disso. As crianças geralmente são heterônomas, porque você vê assim, tem um adulto perto, elas fazem as coisas tudo certinho. O adulto saiu de perto, elas começam a quebrar as regras. Começa a pegar as coisas escondido. Enfim, tem que ter alguém supervisionando, tem que ter uma punição. O autônomo não precisa disso. Ele tem a regra internalizada e ele é o próprio supervisor. Mas entendeu o que eu quis dizer? Talvez o demônio seja o supervisor que uma sociedade tem que criar pra que não entre no caos. Pra que a guerra... As regras sejam seguidas, né? Isso. Porque seria uma entidade máxima que você pode criar na sua religião ali, que ela vai ser o limite de toda a maldade ou qualquer coisa bonita. Outra, é a punição, entendeu? É, se você então, foi mal, você vai pro inferno. Você vai lá na unha do capeta. Vai pular no tridente. E é uma coisa que não pode nem ser contestada. É dogma, né? É um dogma. Você não pode falar assim, mentira. Você tem certeza? Ah, você vai contestar a religião? Cara, como assim? Você tá louco? Herege, cara. Você vai queimar na fogueira. Mas é que é uma coisa que você não pode... voltando. Não pode contestar e também não pode... seria isso. Deixa. Eu ia inventar. Falar outra coisa. Inventar é boa. Não, mas olha só. Segundo o que você falou, precisa pra impor os limites, não é isso? Pra haver o equilíbrio, correto? É, eu promovi uma pergunta, na verdade, né? Talvez seja uma criação... isso foi uma pergunta? entendi. Ok. Vocês já ouviram teoria, já vi em vários filmes, enfim, que, na verdade, isso aqui é uma fazenda de formiga, né? Eu tô falando de alienígena já ou tô falando de demônio ainda? Não, tô falando de demônio. Ah, pô. Tá. A gente tá falando dos alienígenas já. Uma fazenda de formigas em cima da mesa do dos alienígenas. É, e os caras estão ali brincando. Não. Ufologia é o outro. É uma fazenda de formigas em cima da mesa de pôquer do demônio com Deus. E existe... Gente, é assim. Eu queria ter muito, sério, muito ter participado desde o começo, que eu tenho tanta coisa pra falar. E pouco tempo também tem mais gente participando, né? Já que o tema agora que a gente tá falando é sobre o controle, eu não sei, hoje em dia, bom, é um ponto de vista meu, ouvinte, por favor, você não jogue seu celular na água benta da igreja, não leve pro pastor Benzinho, não coloque seu copo de água em cima da sua TV de LED IPS de 2 centímetros aí, porque ele não vai equilibrar. Não faz isso não, tá? Porque é uma... E a partir do ponto que você vai estudando, você vai tendo as suas próprias teorias sobre tal coisa. E eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito fracas de espírito, sinceramente. Porque elas se agarram numa necessidade. E eu não tô falando de uma igreja específica, tá bom? Pra você que tá escutando, tá? Não é pra botar pra mamãe que amarra o cabelo e lá não sei o quê. Nem pro titio que vai lá também todo domingo, não. Hoje em dia a pessoa, eu acho que ela tá tão fraca mesmo, que ela se agarra numa coisa qualquer e não procura estudar, velho. Eu acho que é mais ou menos isso. Esse é mais fácil. É mais confortável. Mais fácil, é mais fácil. No outro. Mas é que tá, eu tenho uma pergunta pra vocês. Essa é uma necessidade de acreditar que existe esse equilíbrio ou é uma necessidade desesperada de acreditar que você está sendo perdoado por aquilo que você está fazendo? Um pouco dos dois, porque eu queria ter colocado essa discussão, mas eu acabei me perdendo e esqueci. Eu queria falar do pessoal da época das cavernas, porque eles viveram muito, tanto é que nós estamos aqui gravando um podcast hoje, e eles não tinham religião. Eu, né, acho que é meio lógico a gente pensar que eles não tinham religião. Ah, eu acho que tinha, Igor. É, cristianismo, né? Não o cristianismo, mas sempre tem uma religião. É o culto às estrelas ali, ou alguma coisa assim, mas eu digo o pessoal roots mesmo, sabe? Instrumento de pedra. Eles não tinham ciência, gente. Então, nem sabia quem eles eram. Não, mas você tá falando antes do Homo sapiens. Eu tô falando o Homo sapiens, o pessoal da caverna ali, a gente primitivo mesmo, mas a gente já. Só que assim, eles viveram tudo bem, só do pagode. Não se pautavam por pecado, não se pautavam por nada, então aí. Então eu acho que o que a gente tem hoje é a criação do homem, assim. E... sim, que até essa ideia do pecado... de uma forma de... Ele não está na Bíblia. O pecado foi criado pela igreja durante uma certa época da... Não vou lembrar agora que século foi. É, muitas pessoas estavam ficando ricas, muitas pessoas... A cidade estava... começando a virar bagunça, e aí veio aquela ideia da, se você tiver muito dinheiro, você vai pro inferno, se você for uma puta, você vai pro inferno. Começou a criar, foi até de certa forma, foi uma forma de regularizar, porque o tava começando a entrar em meio que em comunismo, socialismo, começando a criar uma forma que ninguém no final ia dar certo. Ah, mas e esse é o capeta mesmo. Esse aí aí falou de coisa ruim mesmo. Não, mas vai comunismo, socialismo com criação de pecado, Gabrix, mas que cronologia é essa? Então, a ideia é isso. Uma das formas que quem estava no poder era a igreja, na época, de conseguir regular tudo, igual muitas pessoas, né, poucas pessoas estavam ficando ricas, só que não estavam começando a ajudar a igreja. Ah, não, então, mas... A igreja estava decaindo junto com isso. Mas entendeu? Ele fala do comunismo no sentido figurado, não dado. Isso, não como verdadeiro. Ah, porque eu falei, cara, 1800 e pouco criação de pecado, eu tava meio perdido aqui. Foi uma forma de regular, porque tava começando a virar bagunça. É, prostíbulos, muitos prostíbulos, que é uma certa forma... É a profissão mais antiga do mundo, né? É uma profissão, mas também é colocado como ruim, né? Depende pra que lado, né? Pra quem usa, pra quem... Depende do lado olha... que você usa, na verdade, né? Depende de que lado que você tá na cama. Você tá. Depende, né? Se é on, depende se do valor também, depende, né? Se é output ou output input, né? Nossa, mãe. Ixi. Seria melhor a gente pensar quem tá do outro lado da calçada e quem tá no outro lado da calçada. Começamos um novo episódio do ConspiraCast para maiores. É um episódio de eufemismo, né? Porque não consegue falar a porra da... Então, isso foi uma das formas de certa forma, voltando a controlar porque o império, que a gente pode colocar, o império que a igreja tinha, o império que ela tava formando, tava começando a dar merda. Então foi uma das formas que ela conseguiu de regular. É, mas é. Oi? Gente, vocês chegaram a falar aqui do início do protestantismo? Porque, olha, como vocês estão falando muito da igreja, igreja, igreja, igreja, igreja, igreja, igreja, mas pra mim, essa questão de igreja, entidade, por favor, eu não estou falando blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, não, igreja, tudo. Se vocês repararem, o protestantismo, ele nasceu por causa de uma rixa do rei Alexandre, se eu não me engano, com o Papa. Aí ele pegou, vou criar a minha. O anglicanismo, sim. O anglicanismo, né? Porque ele queria separar, não podia, falou, eu vou criar minha igreja onde eu posso separar. Exato. Então, aí como é que vai fazer? Como é que faz? Em cima do quê? Valendo o quê? Aí você fica. A regra de quem? Tá parecendo o jogo, quem é, né? Quem é o certo e quem tá modificando. Quem é o errado. Mas eu acho que... É, porque a gente acha que é candidato, a gente já estourou nosso tempo. Desculpa, Zuto, cortar a sua participação. Não, vocês estão certíssimos, cara. Babaca fui eu de dormir. São 3 horas de gravação. Tá muito foda aqui já. A gente já falou de demônio, já falamos de igreja, já falamos de anjo também. E eu percebi uma coisa com isso. Eu vou revelar isso só no final do episódio, mas eu não estudei para esse episódio. Também não. Gabriel, se você não é notícia, você não é novidade não ter estudado pra esse episódio, mas é um episódio que todo mundo sabia muito e eu tô achando que todo mundo aqui tem um pé no 666 também, hein? Nossa, de Jesus. É a curiosidade. É rejeitar a minha carta de aceitação. A carta de Hogwarts, né? É, rejeitaram. A coruja jogou no meu olho. Na verdade, pra acabar essa discussão aqui de uma maneira conclusiva, na verdade não tão conclusiva, mas uma conclusão. A gente deu uma volta de 360 graus, hein? Ou seja, não saiu do lugar. Mas, ouvinte, será que o demônio... Claro que a gente não tá querendo forçar a crença em ninguém, porque longe de mim pastorear. Mas talvez seja uma forma, uma criação da sociedade pra poder pôr uma punição e aí você se andar na linha. Uhum. Exatamente. É um dos pontos que a gente conseguiu achar, né? Mas... talvez seja. Mas, assim, né? Se isso é mais confortável pra gente, né? Se o ser humano só consegue ficar em paz se ele for tiver punido. Essa responsabilidade sem ser dele, né? Eu acho que a gente pode continuar a espécie. E aí, falando nisso, temos pessoas aqui, acredito eu. Eu gostaria de perguntar, fazer uma autorreflexão própria, se os participantes aqui, se eles iriam sofrer na unha do cão. Sim, vamos começar então com o nosso querido amigo Thiago Natan, eu quero ouvir dele. Cara, eu tô lutando pra não sofrer. Tô tentando fazer o bem, mas independente disso, eu não sei não. Zoto, e aí? Já tô perdido, quero ir no ônibus de 2 andares, no andar de cima, na primeira cadeira, pra ir vendo a viagem toda. O cara tá certo. Partiu, partiu, vambora, vamos nessa. All my friends are gonna be there too, né? AC/DC. Vambora, vamos nessa. Antichrist, Devil's Child. Pera aí. A pergunta. A pergunta é, você acredita que você vai para o inferno? Eu sou motorista do ônibus. E aí, Igor? Cara, eu sou agnóstico, então eu tenho certeza que eu vou, porque eu contesto e nego. Nego não, mas eu contesto todo tipo de dogma que é me imposto. Eu tenho pensamento científico, tenho mesmo. Contestação acima de tudo, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Pula, dá um pulo da águia agora, mas, cara... Eu com certeza eu vou, tá doido? É igual aquela figurinha que a gente viu, né? Ah, é uma oportunidade de emprego? Eu poderia cutucar muito mais rápido se tivesse 2 garfos. Eu acho que não, cara, porque eu sou agnóstico também. Depois de tantas religiões que eu passei aí, a minha visão de inferno, punição e do que é certo e do que é errado foi bem modificada. Então eu acredito que eu não vou, não. Você não vai pro inferno? Eu acredito que eu não vou pro inferno. Ô, LOL, cara, vai se salvar? Não, mas... Eu queria deixar só uma frase de reflexão. Aí. Dançamos a dança da vida no palco do tempo, teatro de Deus. Eu posso deixar também uma outra reflexão pra galera. Independente se você acredita ou não, na dúvida, não brinque com aquilo que você não conhece. Falou, ouvintes, eu sou o Queiroz, me despedindo aqui. E todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Então é isso, pessoal, contrariando a minha frase, não usem drogas, isso é errado. Proerd sempre, Proerd é salvação, é vida, e até o próximo episódio. E o Gabrix nada, né, seu sem educação. Ah, é verdade, eu acho que o Gabrix faça isso, cara, eu não sei mais. E por fim aqui, o Gabrix, aprendi de feiticeiro e apenas faça a coisa certa. Esse é o melhor conselho. Tchau, ouvintes, até mais, eu tô incapaz de terminar esse episódio. Eu estou pesado. Parece um encargo, tchau.